Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Agora tem bicada violenta nas crianças, vai! Joga o bracinho pra cima e o jamaicano vai sobrevoando também! Joga pra cima, bate na palminha da mão! Vai! Vai, vai! Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima e bate na palminha! Quem tá solteiro, bate na palminha! 5, 4, 3, 2, agora os jamaicanos! Quando eu mandar a putaria, vai! Desce a bunda batendo no chão! E a lourinha tá muito boa! Ellison. DJ Paulinho da Adidas Produções. Fica de quatro. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim. Um, dois, três, dessa. Deixa tudo no escurinho. Eu quero tudo no escurinho. Que eu quero só o símbolo do Paysandu no telão do Super Pop. Tem o símbolo do Paysandu, minha produção. Paysandu, bota o bracinho pra cima e bate na palminha da mão. Bate na palma da mão, torcida do papão. Olha a galera do camarote aí, ó. Bate na palma da mão, torcida do papão. Ó, o Marista Branca. E o quê? Deixa. Deixa. Deixa que eu quero agora só o do Leão aqui no telão. Quem é do clube do Remo, joga o Brasil pra cima. Quem é do Leão, bate na palma da mão. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Vai, Remo. Mais alto. Remo. Agora deixa tudo no escurinho. Deixa. Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. Bota as duas mãozinhas pra cima. E acompanha essa luz agora sim. Vai, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Todo mundo vai. Direita, esquerda. Galera do fundão lá também. Direita, esquerda. Apaga tudo. Solta o pé. Vai. Pra cima! Põe o mãozinho pra cima e grita! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Eu quero mais uma vez, bem mais forte! Bem mais forte, galera do telégrafo! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Ela veio quente e hoje eu... Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, bagulho. Dariane só! Ia-me quando não merecer. Com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o recorde. Viaja flores. Mas um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagino o quanto. Dizer. Pra gente é motivo de muita alegria e satisfação estar com todos vocês aqui, abraçando toda essa galera aqui no Telégrafo, Sacramento, do Barreiro também. Obrigado mesmo de coração. E lembrando que dia 31, a nossa festa da virada vai ser no Cidade Funinha. Até 7 da manhã, podem anotar. E o Pop vai estar lá. Vamos juntos. Dia 24, na Metrópole. Eu voou. O águia voou. Bora endoidar. Deixa voar. Tá gravando? Então grava lá. Me mamando. A gente, valeu mesmo de montão, viu, maninho? Grande amigo Ceará também! Rabigol, da Escolinha Vermelha! Meu amigo Bruninho, da equipe Fantasminha, tá fechado o bumbum! O Bruninho doido! A putaria aqui no ponte vai começar. Não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pão na cadela. Vem sozinho, sem desistir. Começou. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem caô, chama o caminho pra calar com o... Vai, Magrinho. Apresenta, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ele não é novinho, ele não é coroa. Carequinha, calma, moleque bom, vou falar. Hoje é aniversário do meu parceiro Bad Boy. Faz ela gritar. Ele disse, Alisson, eu não poderia comemorar em outro lugar, não ser no meu som, meu irmão. Live. Tamo junto, Bad! DJ Ronaldo Maresia. E doida! Eu vou dormir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. É rock doido, é rock doido. É rock doido, é rock doido, é rock doido. Alô, Mel! E vem no batidão, e vem no batidão, e vem no batidão, no batidão, no batidão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. É assim que vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma mais essa! No batidão do carimbó, no batidão do carimbó, no batidão do carimbó. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem. Live, eu te pego no... Ellison. Girando, girando, o pai saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima. O Dudu, o Dudu, Cine do Pop também tá aqui presente, Ellison. Eu te pego no meu carro. Ele, o Motora Robson. Obrigado, Motora Robson, pela vida, viu, meu irmão. Sabe que você mora no coração da gente, garoto. Ajeita, meu irmão! E ela diz... Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode... O Maniçoba também tá aqui presente com a gente. Grande Maniçoba! Um abraço a você, ele e o Lino do Ouro. Curtindo o pop aqui no Telegram. Obrigado, beijo! Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E aí? E pra não piorar este erro, vê se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Bora morta, bora morta. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Isso toca até o palhaço pira! Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. É o live na parada, as alerquina dão valor. Olha o palhaço pirou, olha o palhaço pirou. Toma bicada. Alerquina dão valor. Puro, dois, puro, dois, três. Olha. Lá. A mina tá na minha. Eu vou meter na vida. No super pop live. Fica, fica, fica. Fica, fica, fica. A mina tá na minha. Olha que eu vou meter na fita. No super pop live. Pica, pica, pica. Aqui não tem comédia. A gente manda na parada. Aqui não tem caô. Picada, picada. Toma, picada. Show. Whoa. Fernandinho. É pegada, meu amor. Vai, vai! Oh, oh, oh. E diz ele, seu Juninho é quem comanda esse show. Oh, oh, oh. Wesley e Nandinho, é pegada, meu amor. E aí? Tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola pro papai. Rebola, então rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Um, dois, três, vai! Meu parceiro Clebinho, Clebinho Leal, tá aqui com a gente no poder. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ele namorou, não, bebê, tá aí, bebê, tá aí, bebê, tá aí, bebê, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ferro, bora pra cima, garoto. Bora, meu amigo Tron de Marituba. Toda a galera juntinha aqui com a gente. Grande amigo gordo da tartaruga. Alô, pé de pano. Pra que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito. Tô sabendo que o rock foi tenso hoje, né, meu irmão? Eu do outro lado, morrendo de saudade. Cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Um, dois, três, vai! Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você andar. Fala, Manuca! Grande amigo Caíca também! Tá todo mundo juntinho numa mesa, meu irmão! Cadê o balde? Desce balde, arria gelo! E muito uísque na mesa dessa galera! Pode grande! Meu amigo Batistão também! Alô, Batistão! Claro, claro, claro. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Eles passam mal. Vinha passar mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Toma bicada. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá... Hoje também é aniversário do Motor Abraão. Ele tá comemorando no suco de dar valor. Barão, parabéns pra você, meu irmão. Olha o gordo, olha o gordo. DJ Mariano do Frequência Liberal também daqui presente com a gente. Ele, nosso representante da Mágoa Vida, Gel da Âncora. Olha o crocodilo aí. Rogério do Uno Taradão e a família Cheque. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Alô, família Play! E o DJ Júnior! A equipe Rex também tá aí com a gente. Abraço pra você, Júnior! Alô, família Play! Boquinha do animal. Dá-lhe a bicada, bicada. Assim, assim, assim, vai! J. Ellison. Aquele medo bobo de se liberar, é. Ah, esse tom de voz eu reconheço. E aí, Everton? Ô, Madruga, você e toda a galera da CDC também! Liga, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. DJ Ellison. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É ou não é? Sempre fomos dois amantes. Como sempre fomos bons amantes. Bons, bons, bons, bons. Naraná. acima dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Ai, DJ Edson! Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. De uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado tentando esconder. Alô, Chubi, da Sacramento. A meio daqui presente. Hoje também é aniversário da Fernanda Barros, da equipe TS. Pega o Alice com a gente, Chubi, garoto. Igor. É DJ Alice, compadre. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças mais... Minha família Scooby, aí na frente, meu irmão, frente a frente com live. O som que eles consagraram. Live. Leio e leio mensagens antigas de celular. Sua imagem de embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Como é que é? Se eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. De jeito Ira Boy. Vacilo. Lá da carretinha Hot Valley. Hoje aqui nos fazendo uma visita cordial. Obrigado, Tuíra. Priscila e todas as meninas do Telégrafo. Perdoe. Vira o batidão, DJ Alice. E agora, papai? Curtiu o som! Olha o funk, olha o funk, olha o funk! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Bora! Ô novinha, ô novinha. Tua boquinha me marcou com batom. Esfrega no chão, vai, vai, vai. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Batman, tá aqui presente, tá bem com a gente na pedreira. Pelo Jean do Red. Avenida Bicada também. O replay taxista. Esse é considerado, meu irmão. O que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, ô novinha. Se é tudo de bom. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, eu essa sei. É a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Ai. Não sei o que aconteceu. Alô, Playboy, meu artilheiro! Você... Bob Gol também tá aí com a gente. Aquele abraço pra você. Dona. E o Vitor Vitinho. Uma sentada daquela ai, nervosa. Ai, ai. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta. Essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. E aí? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Ah, é? Eu não sei. É mesmo? Quem já traiu a ex aí, bota o bracinho pra cima. Mas olha, todo mundo sabe que o papo não é só trair, não. Quem já levou chifre aí, bota o bracinho pra cima. eu não sei. E agora, quem nunca mandou a ex pra longe, vai mandar agora. Eu quero com a minha ex. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Com ela! Com ela não tem caô, e eu canto na moral. Pega a mão da atual e olha pra cima, vai! Bota o copo pro alto. Bora no clima! Vamos beber! Bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Champagne, que elas ficam loucas. Bora, garçom, e a balde! Vai! Empina aí, novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. E atenção! Que eu tô com dinheiro. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, curte! Bota o copo pro alto. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E foi da Neto da Elite! Esse é o bebê do pop na retaguarda. Pode crer, maninho, eu tenho que tirar o chapéu pra você. É contrato vitalício, brother. E um grande amigo parceiro, Thiaguinho Modesto também. Tá aqui do nosso ladinho, sempre aqui no pop. Fofinha ali pela banda do Jurunas, meu irmão. É o rei da coxinha dos salgadinhos. We'll be right back. samba de Marituba daqui presente. Bora, garoto! Esse é velha guarda aqui do pó. Piro, o Deb, o Denis, a Vani. Eita coisa boa. É muito. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até... Ah, mas tu gosta dos curinhos, né, meu irmão? Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente, admira os crentes, dá licença aqui. Anderson do posto São José! Laco, desculpa. Bora, Anderson! Me sinto às vezes meio pai, seguro. O Bigu para esse também, todo mundo aqui presente, União! São José Futebol! Quem é quem? Pelada! Ah, meu bom, dá meu brinquedo de fura moletom, porque os picos que me vê construta na balada. Nossa galera lá de Marituba, meu irmão! Mangueirão do Samba! Aqui presente com a gente, aquele abraço do DJ Alisson pra você! Bora, minha baladinha! Bora, Mano Brau, volta de novo, que a galera curte! Mas na rua, né, não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede black. Passa... E aí, top! Existe, e a cada 10, 5 é na mão. A mãe dos pés. Tá na reta, guardando os curinhos, como ele sempre gosta. Ele, meu grande amigo Dieguinho Pitbull, também tá aí, ó! Bora, Pitbull! Esse cadeiro... Lendo do Ouro! Malandrão, eu não... Ele, o Maniçoba, galera já se preparando pro aniversário da cúpula hoje na fazenda, hein, meu irmão? É o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre em alta voltagem. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos roubos. E a gente vai reduzir mais um pouquinho o som. Deixa só na manha pra todo mundo curtir, brincar de boa. A presença, talvez até confusa, mas... Tudo bem, cabecinha? Meu melhor Marvin Gaye. Bom lhe ver, maninho. Saudade, viu? O que será, será, é nós. Vamos até o final. Liga eu, liga nós. Onde preciso for, no paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos. É o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida segurou. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter... A rocha vai! Eu! Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo. Isso! Trato todas iguais. Esse é meu defeito. E aí, Júnior Bebê? Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safadinha, elas gostam. Um abraço, meu parceiro Anderson do Porto São José. Tá aqui com a gente, muita gente pedindo pop lá no Porto, hein? 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo. Safadão e elas gostam. Só 1% vagabundo. Leve de Mosqueiro. Grande abraço a você, Saminha Ramos. No Help Light. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flor. esse cartão. O meu problema sempre foi ter grana. Esse Ceará é danado, moleque. Vou te contar, hein? Tudo arrumado. Domingo de manhã, vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo. Ó, oh, menino perigoso, é um perigo. Curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar. É o pop no point, é! Eu tô numa relação e não em uma prisão. Latadinho, latadinho. Faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Era meu despintado de Barca Arena. O desfintado do pop. Não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Michele Miranda, que isso, mulher? Fala aqui com a minha. Ela não se aquieta, meu. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você, garota VIP, joga a mão em cima, fortaleza e diz. Um abraço pra você, Glau! Proibidinha, Glau! Letícia Macedo, alô, Lê! Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curti, se duvidar, curto. A Camille também tá aí presente com a gente. Deixar de besteira, só pra você. Essas meninas estão só social, hein? Eu tô numa. Eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brincar, pode se estressar. Não vou discutir. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. E vamos de Jailson! Relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho de. Vigo Malucão também tá aqui presente com a gente. Juanzinho, Malzão, Yuri Teles, o Vitinho, e o Patrick, e o Douglas. Não vou discutir, fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Fala, Ceará! Eu tô sem centroavante perigoso. E não quero discussão. Manda, pai! Solta, som! Só presta se for assim, ó! Marcante! Ela veio assim. Tá voltando uísque aqui na frente do Águia, alô Edmilson! Eu não sei explicar. Manduca, o Caíca, tá todo mundo com sede. Apresenta o novato aí, viu? Pois é. Assim, meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar. Vou te falar. Bora, Vitinho, pra cima. Você não vai esquecer. Agora. Vem me amar. Olha o Neto Braga. Pensa no Pipos. Isso é amor. Eu não posso negar. Ele tá naquele clima. Eu chego primeiro lá. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Se você você se for menina. Eu preciso de morfina pra resistir a dor da tua ausência. Segura, família Play! O veneno que o teu beijo deixou, não vou suportar. Bora, DJ Alisson. Faço loucuras por você, menina. Live, live, live. Com você, acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou. Se eu te entreguei meu amor, estou aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei foi sem querer. Hoje é aniversário também. Os caras não avisam nada, né, meu irmão? A nossa grande amiga Fernanda Barros, da equipe DS, alô Fernandinha. Mega o Alice, chume o motor aí, Igor também. Lanches, é isso mesmo? Todo mundo aí, pode crer, hein? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Aí chega aquela que faz totalmente diferente, meu irmão. Mas veio você, me deixou em segredo. Aí o bicho pega. Me desamou. Coração bandido! Mas veio você. E o quê? Eu amo você. Pode. Pelo que vou fazer. Mais. Mas tudo bem. Se conquistar você. Não, não, não, não, não. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Meu amorzinho, eu te levarei. Que negócio é esse, meu filho? Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei.